Ô, maestro, ô! Nelão Tenório, vou fazer um verso aqui, posso fazer? Aham, manda aí, vai. Deixa eu deslizar no seu corpo, mulher, te fazer carinho da cabeça aos pés, pra ver como é bom sentir a sensação de poder te tocar, fazer amor no seu colchão. E aí? E aí, ficou bom? Ficou bom? Então manda o refrão aí, vai, meta swing, vai. Ela tem bundão, tem peitão, tem corpo de violão, toda delícia e é toda gostosa. Ela tem bundão, tem peitão, tem corpo de violão, toda delícia e tá toda gostosa, quebra. Ela tem bundão, tem peitão e um corpo de violão, tá delícia e tá gostosa. Ela tem bundão, tem peitão, tem corpo de violão, toda delícia e é toda gostosa. Aumenta o paredão, porque esse solinho, hein, vai entrar na sua mente. O esquadrão, o comando dos paredões é nosso. E deixa eu deslizar no seu corpo, mulher, te fazer carinho da cabeça aos pés, pra ver como é bom sentir a sensação de poder te tocar, fazer amor no seu colchão. E ela tem bundão, tem peitão, tem corpo de violão, tá delícia, outra gostosa. E ela tem bundão, tem peitão, tem corpo de violão, e é toda delícia, e é toda gostosa. Ela tem bundão, tem peitão e um corpo de violão, tá delícia. Quebra! E ela tem bundão, tem peitão, tem corpo de violão, tá delícia, outra gostosa. Ela já tem bundão, ela já tem peitão, tá delícia, tá gostosa. E tá dançando na frente do paredão, ao som do esquadrão. E o comando dos paredões é nosso.